que é o tempão, né? Será que essa porra virar? Não, não sei não, virar, né? Não vai virar. Mas será que vai virar? O olho grande acaba com a tem que acreditar, né? Relógio, é só acreditar. E essa porra que não vira, só sai espalhado no setor, nos barracos lá da vida. Essa porra que não vira, não acredite, então confira, é minha vida. E essa porra que não vira, só tá espalhado no setor, nos barracos lá da vida. Essa porra que não vira, não acredite, então confira, é minha vida. Ter medo de correr e não conseguir, medo de vencer e não resistir, medo de um mundo virar veneno. Olha pra cima e não chega o que tá acontecendo. Como é tanto medo que dá até pra sentir. Povo que anda como se não fosse você mesmo. Se tá na chuva é pra cima olhar. Se é um sonho tem que acreditar. Putz que não vai, espera cair lá do céu. Espera que não cai, pois o compromisso é seu. Barreira vem, nada é de mão beijada. Coisa fácil vem, mas não constrói nada. Só atrapalha a correria de muitos na quebrada. O topo de quem vive na quebrada só. Mas eu prefiro desse jeito, com essa porra que não vira, espalhada aqui no gueto. E essa porra que não vira, só sai espalhado no setor, nos barracos lá da via. Essa porra que não vira, não acredite, então confira, é minha vida. E essa porra que não vira, só sai espalhado no setor, nos barracos lá da via. Essa porra que não vira, não acredite, então confira, é minha vida. Na favela da vida me criei, soube chegar, soube sair, respeito eu conquistei. Se é compromisso, corro pelo certo. Sem atrasar o seu, eu faço o meu do modo mais direto. Se é o sonho, corre atrás, é maluco, não desista. Se sinta capaz de construir sua própria história, de lutas e conquistas, de perdas e vitória. Ora, e não viver de fama. Se tá na lama, vai, te levanta. Faz os corre, se sacode. Você não é humilde e de família pobre. Se é o sonho, aqui deixa quieto. É isso que acredito, o rap é isso que eu prego. Não acredito, então confia. Vai, pergunta pros malucos que mora aqui na vila. Essa porra que não vira, só sai espalhado no setor, nos barracos lá da via. Essa porra que não vira, não acredito, então confira, é minha vida. Essa porra que não vira, só sai espalhado no setor, nos barracos lá da via. Essa porra que não vira, não acredito, então confira, é minha vida. Aí, aí, aí, aí, muito amor. Essa porra que não vira. Tem que acreditar, irmão. Acreditar. Desacreditar porque um dia vai virar, vai virar. Vai virar, vai virar, vai virar. Eu sei. Então, por que não acreditar? Piauí, Brasil, América Latina. Tá espalhado no setor, nos barracos lá da vila. Que muitos querem ver cair. Se não acredito, não confira, é minha vida. É minha vida. Vida, vida, vida. É nossa vida, irmão. Não desacredita, não. Não desacredita, não.